caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão deste programa Outra Margem, o programa que já sabe vai para o ar todas as quartas-feiras às 21h e às quintas-feiras às 20h30, mas acaba sempre às 22h. Hoje há live, o seu programa de música ao vivo, vamos ter Tori Amos com um concerto e peras. Daquelas artistas que não pode perder. Eu tenho certeza que ao ouvir vai adorar. Se ainda não conhece Tori Amos, vai passar a conhecer na Antena Web. Nós temos aqui vários concertos que ao longo do tempo vamos exibindo. Ora, hoje é aquele dia que eu já lhe disse ontem e que é o dia que antecede à sexta-feira, ou seja, ao final da semana de trabalho. E é, portanto, um dia em que as energias são outras. Andamos mais bem dispostos. Enfim, pronto, só coisas boas que vão surgindo nesta quinta-feira, ou pelo menos eu espero que para si tenha sido assim. Para mim foi um dia calmo, foi um dia tranquilo, sossegado, até com coisas positivas, portanto, uma coisa positiva, caro ouvinte, é estar aqui. Não tenho a mais pequena dúvida que é talvez a coisa mais positiva do dia, como aliás, é praticamente isso que acontece todos os dias. As coisas positivas, as grandes, as coisas mais positivas para mim, e acredito que isto não é simpatia e não é exagero, é mesmo a realidade. Para mim, as coisas que de melhor me vão acontecendo são mesmo estar deste lado e saber que, por exemplo, amanhã, de manhã, vai estar eu a preparar mais um Lusitana Paixão, que desta vez irá para o ar às 14h. Na passada semana não foi assim, houve aqui uns problemas informáticos que atrasaram o processo, mas, de qualquer forma, é um programa que vai para o ar, então, desta vez sim, às 14h. Mas para já, é mesmo centrarmos neste programa, neste Outra Margem. Hoje tenho algumas curiosidades para lhe trazer, mas uma das curiosidades, aliás, uma das coisas que tenho para lhe trazer, isto referente às efemérides, não é uma coisa muito boa, não. É que hoje faz 7 anos, aliás, 6 anos, que aconteceu uma das maiores tragédias em Espanha. E refiro-me a um atentado que matou quase 200 pessoas na estação de comboios de Atocha. Portanto, um atentado, como eu dizia, que fez uns quantos explosivos rebentarem em simultâneo, ou quase em simultâneo, e que vitimaram então 191 pessoas ao todo. É a marca mais recente do 11 de março. É um dia, enfim, que inevitavelmente se recorda, mas não pelos melhores motivos. Mas eu vou-lhe trazer aqui bons motivos para recordar o 11 de março. E para já, vamos à música, porque é isso que interessa. Eu ontem disse-lhe que iríamos ouvir Filipe Azevedo, e por minha falha não passou, mas é precisamente essa música que hoje abre a emissão. Filipe Azevedo, com o tema Há Dias Assim, e é este o tema que vai representar Portugal no Festival da Eurovisão em Oslo, na Noruega. É, portanto, o tema... portanto, esta edição número 54. Antes de avançar para a música, quero só chamar-lhe a atenção de uma coisa. É a estreia do programa Histórias da Eurovisão. Não podia vir mais a calhar falar nisto. O Histórias da Eurovisão é um programa de 30 minutos que vai para o ar aos sábados às 19h30 e que sou eu que o vou conduzir, Carlos Bonaparte, e que, enfim, pretendo lhe trazer algumas curiosidades e músicas da Eurovisão. Nesses 30 minutos vamos falar única e exclusivamente de músicas da Eurovisão. Falar e ouvir. Há muita coisa para ouvir. Esta vai ser a edição número 54, portanto, vão ser mais umas 40 e poucas músicas para ouvir. Enfim, já sabe, o ouvinte vai ter aqui muita, muita coisa. Mas para já vamos à música de Filipe Azevedo. Depois vamos ficar com outras duas musiquinhas. ABBA com Noemi, Noemi You. É um tema que fez também muito sucesso, de 1970 e qualquer coisa. Se não estou em erro, de 77. Depois vamos ficar com a voz da inconfundível Claudia Jung e Come Untend Ein Letztes, um tema de 1997, se não estou em erro, e que fez muito sucesso na Alemanha. Aliás, como tantas outras cantoras e cantores que de uma geração de ouro da canção alemã dos anos 80 e 90, como aliás tenho a impressão que foi toda toda a época, mas aliás, um bocadinho em todo o mundo, os anos 80 e 90 foram assim uns anos fora de série. Mas enfim, chega de conversa, já falei muito, o ouvinte já será com certeza farto de me ouvir, mas vamos à música, porque é isto que interessa, é a música. Vamos então ficar com estes três temas, Filipa Azevedo e o tema Há Dias Assim, depois ABBA com o tema Noemi e Noeminiu, e por fim a voz de Claudia Jung e Come Untend I Let Us. Há dias assim que nos deixam só, a alma vazia, a mágoa na voz. Gastamos as mãos, tanto as apertamos, já não há palavras, foi de tanto escalarmos. Há uma canção que não te cantei, versos por arrimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim, a vida rasgada, quem te levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Há dias assim, não há que esconder, receio há palavras, amar ou sofrer. Ocultar sentidos, fingir que não há. Há dias perdidos entre cá e lá. Há uma canção que não te cantei, versos por rimar, poemas que nunca inventei. Quem nos pôs assim, a vida rasgada, quem te levou, roubou uma alma, mas de ti não sabe nada. Sei que dia saberás que a vida é uma só. Esteja bem, esteja com a Antena Web. Walking through.

Ficamos então com Claudia Jung e este Come Untend Einletztes, estava difícil. Antes ainda ficamos com Abba e Noemi e New. E para abrir esta emissão ficamos com Filipe Azevedo e o tema Há Dias Assim. O tema que vai levar Portugal à Eurovisão este ano em Oslo, capital da Noruega. A terra do bacalhau, não é? Enfim. Bom, vamos continuar com a música. E agora sim vamos a mais um pedido. É um pedido que nos chega outra vez da Bruna Nunes. E novamente para ouvir a música Se For Para Ser Feliz de Chitãozinho e Xaradó. Para dedicar ao André, o seu marido. E à sua riqueza, a Bebiana, a sua filha. Vamos ficar então com esta musiquinha. A Bruna é aquele exemplo de ouvinte que diz que, aliás, que demonstra que é fácil participar. Basta escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e dizer-nos o seu nome, deixar-nos a sua dedicatória e também o nome do artista e música que quer ouvir. Se preferir deixar a sua mensagenzinha ali na caixa de comentários, também pode fazê-lo. O que precisa é o mesmo, o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e da música que quer ouvir. E também, já agora, se quiser, pode especificar qual é que é o dia que quer que essa música passe. Por exemplo, se quiser dar os parabéns a alguém ou assim, já sabe. É só dizer o dia em que quer que essa música passe, que ela passa, se for possível. Quanto ao e-mail, estarei mesmo. Pronto, geral.radioantenaweb@gmail.com. Escreva-nos, a casa é sua, como lhe disse ontem. E vamos então à música que Bruna Nunes pediu, com Chitãozinho e Xororó é o que ficamos agora. E o tema Se For Para Ser Feliz. Fazer a guerra, que seja de travesseiro. Se for pra ter solidão, que seja no chuveiro. Se for pra perder, que seja o medo. Se for pra mentir, que seja a idade. Se for pra matar, que seja a saudade. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra chorar um dia, que seja de alegria. Se for pra cair, que seja cair na folia. Se for pra bater, que seja um bolo. Se for pra roubar, que seja um beijo. Se for pra matar, que seja de desejo. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja amor. Se for pra tirar de alguém, seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Estamos de volta nesta emissão, depois de ouvirmos o pedido de Bruna Nunes e Chitãozinho e Chororó. Isto está complicado. Se for para ser feliz, então a dedicatória de Bruna Nunes. Vamos prosseguir nesta emissão do Outra Margem. Eu vou-lhe deixar algumas curiosidades depois de três musiquinhas. Ora, vamos chegar primeiro com a música dos Express, Olian e Olizic. É um tema húngaro, mais um que entra na grelha de músicas da Antena Web. É um tema dos anos 70, final dos anos 70. Um tema que vai ouvir é bem bonito. Vamos ficar depois com uma outra voz que não é muito comum e que também se vai estrear aqui na Antena Web. Estou a falar de Tina Arena. Ela canta-nos Aller plus haut, que é como quem diz ir mais alto ou ir mais além. É um tema também muito bonito e que já tem uns aninhos. Já tem pelo menos, e se não estou em erro, pelo menos 11 anos. Aller plus haut, então um tema de Tina Arena. E vamos ficar depois, por fim, com um outro tema de Sarah McLachlan. Eu refiro-me ao tema Arms of the Angel. É um tema também já com uns aninhos, já se não estou em erro, com pelo menos 9 anos, 9, 10 anos. É um tema muito conhecido, muito badalado e que nós vamos recordá-lo aqui. Ou pelo menos se não é agora, já foi muito badalado e nós vamos recordá-lo aqui. Recordem então os nomes Express, Tina Arena e Sarah McLachlan. Fique bem, eu depois destas musiquinhas trago-lhe algumas curiosidades do dia 11 de março. Te vagy az, ki emlékemben megmarad, oly tisztán megmarad, s az idő mi elszalad, most úgy hiányzik nekem, s feléd nyújtom kezem, de sajnos el nem ér. Csak a képzeletem, olyan jó esik mindig a szívemnek, újra elmondni rólad is rólam, mint annak idején. Olyan jól esik mindig a szívemnek újra sétálni azon az utcán, ahol vártalak én. Ugye nem baj, ha néha még felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot. Igaz, régóta mással élsz, s rólam biztos nem mesélsz. Fognak a hónapok, évek, de nekem most is annyit ész, mint rég. Te vagy az, ki emlékem

Antenna Web, un caso serio nella radiofonia. Cá estou eu novamente, depois de lhe trazer estas musiquinhas. Gostei muito desta dos Express, esta Olian Olizik. É um tema que já tinha ouvido há algum tempo, mas só agora decidi arriscar em trazê-lo aqui para a antena. E espero que seja um sucesso tal igual como tem vindo a ser a música de Katie Kovacs, Afesto es Akik Svek. mais um dos temas que só passa na Antena Web. Nós queremos trazer-lhe até si a música o mais liberal possível. Vamos continuar nesta emissão. Tenho algumas coisinhas para lhe dizer. Por exemplo, sabia que a 11 de março de 1975 houve uma tentativa de golpe militar aqui em Portugal? É verdade, houve mesmo. Não resultou em nada, mas aliás, que resultou no Conselho, na criação do Conselho da Revolução, mas felizmente não piorou as coisas. É que com a política frágil como tinha Portugal naquela altura, um golpe militar com sucesso podia ser o desequilíbrio real para o nosso país. O nosso país que, só por complemento, tem, imagine-se, ora, 1143, 2010, tem quase um milénio de independência. São 907 anos de independência. Quer dizer, houve uma altura que Portugal perdeu ali a independência em 1383, recuperou em 1385, mas de qualquer forma, fomos reconhecidos como país independente pela primeira vez em 1143, no Tratado de Zamora, ou seja, já lá vão 907 anos. Mas como dizia eu, e não querendo fugir às efemérides, em 1975 houve então a tentativa de golpe militar. Em 1988 dá-se o cessar-fogo entre o Irão e o Iraque, precisamente a 11 de março. E a 11 de março de 1990 a Lituânia declara-se independente. À conta disso, tem um bloqueio, um bloqueio muito grande financeiro por parte de Moscovo. Daqui a pouco vou-lhe trazer mais algumas curiosidades acerca deste dia 11 de março, mas para já vamos voltar à música, porque é isso que também vai preenchendo esta emissão. Convido mais uma vez para nos escrever, para participar no programa. Escreva-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com. Deixe-nos o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e da música que quer ouvir, e ela passa aqui na Antena Web. Claro, se a tivermos, mas à partida temos. E se não tivermos, fazemos tudo para a conseguir. De todas formas, já sabe, pode participar. E se não quiser participar por e-mail, pode também participar na nossa caixinha de comentários, que está presente em todas as páginas do nosso site, www.radioantenaweb.info. Basta aceder a essas paginazinhas que se encontram, aliás, essas caixinhas de comentários, que se encontram, como disse, no fundo de cada página do nosso site. Deixe o seu nome, a sua dedicatória, o nome do artista e música, e depois ela passa aqui na Antena Web. Já sabe, sempre no programa Outra Margem. É o programa do ouvinte que tem a possibilidade de escolher a música que quer ouvir. Vamos para já à música que eu quero que você ouça. Isto é assim, liberal, mas quem manda sou eu. Não é bem assim. É o ouvinte que, obviamente, é o ouvinte que decide, mas eu tenho a certeza que estas músicas são do seu agrado. Se não, vejamos. Tim com Por Quem Não Esqueci, Paulo Gonzo com Espelho de Outra Água e USA for Africa, um tema chamado We Are the World, uma causa que Michael Jackson defendeu de princípio a fim, que tinha como principal objetivo acabar com a fome na Etiópia. Foi um movimento fantástico e que se refletiu musicalmente neste tema que lhe vou apresentar. Depois destas três musiquinhas vai haver um curto intervalo e depois voltamos. Trago-lhe mais músicas e mais curiosidades. Até já! Há uma voz de sempre que chama por mim, para que eu lembre que a noite tem fim. Ainda procuro por quem não esqueci, em nome de um sonho, em nome. Thank you.

É verdade, ele já foi futebolista, também já foi treinador, treinou, por exemplo, o Sporting Clube de Portugal. O Jesuit Recontão, parece que o Jesuit Recontão. Enfim. Ele nasceu então em 1953 e, portanto, hoje comemora 57 anos de vida. Quem comemora 47 anos de vida é Marcos César, ele que foi o primeiro astronauta, ou cosmonauta, como quiserem. Ele foi o primeiro astronauta brasileiro e também lusófono, podemos dizer assim, a ir então para o espaço. Ele nasceu em 1963 e figura-lhe então esse registro primeiro brasileiro, e também ao mesmo tempo o primeiro lusófono a viajar, a fazer uma viagem para lá do planeta Terra. Vamos continuar com música nesta emissão. Antes de voltarmos, digamos, à música normal, eu vou pedir ao ouvinte para agarrar-se bem a mim. Vá, está bem agarrado? Então vamos fazer uma viagem até 1893. É verdade, vamos fazer uma viagem até ao século XIX para ouvirmos uma interpretação do conhecidíssimo Hungary Gypsy Dance de Charles Dalmain, um reputadíssimo violinista que interpretou vários temas, um dos quais este que agora eu faço questão de lhe apresentar. O tema tem quase 3 minutos, mas não chega a isso. E então é de 1893. Esta é a gravação original e a primeira que se conhece com esta interpretação do famosíssimo Hungary Gypsy Dance. Se pelo nome não conhece, tenho a certeza que pela música vai ser bastante familiar. Hungary Gypsy Dance, de Charles Dalmain, agora mesmo aqui na Antena Web. Violin solo, the Hungarian Gypsy Dance, as played by Mr. Charles Dalmain for Columbia Phonograph Company of New York and Paris. Está na hora de fechar o Staminé. É mesmo o final de mais uma outra margem e que eu tive muito gosto em realizar. Foi muito bom saber que você está desse lado, sentir a sua companhia. Vamos finalizar com três bonitas músicas. Vamos ficar com uma voz portuguesa a cantar em espanhol. Estou-me a referir a Anabela, que nos traz Astros, Fuentes e Flores. Para ficarmos depois com Celine Dion e Goodbye. E para finalizarmos, as duas vozes de Frank e Nancy Sinatra, I Love You. São estas três musiquinhas que encerram esta emissão. Já sabe, a seguir, live com Toriamos em cartaz. Um concerto gravado a 30 de novembro de 2007. De minha parte é tudo. A Antena Web vai fechar hoje as portas à meia-noite. E voltamos amanhã às 14 horas com o Zita na Paixão. Sou eu que conduz esse programa, com muito gosto. Portanto, da minha parte é tudo hoje, mas eu volto amanhã às 14 horas para Lusitana Paixão e muita, muita música portuguesa. Um forte abraço. Hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el onda con sus rumores, ni con su brillo los astros. Lo dicen, pero no es cierto. Lo sentí cuando yo paso. Soñando, ay, va la loca, ay, va soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, ay, va la loca, ay, va soñando. Sigo soñando, pobre incurable sonámbula, con la eterna primavera de la vida que se apaga y la perenne frescura de los campos y las esteja com a Antena Web. Something must leave, must say goodbye.